percepção de quem conhece, reconhece, o real não esquece e o talento prevalece, mantendo alto nível na situação, preocupado com a audição, com a compreensão. Se te ofereço uma expressão, é pra evolução, sem jogo de enganar, dizendo que tava lá. Prefiro fazer me ouvir, função de um MC. O principal artifício é jamais mentir. Altamente viciante, a cada instante teu semblante só aprova aquilo que queria antes adiante. Nota-se felicidade, nota-se que se quiser contagia a cidade. Mas se eu paro, eu perco meu emprego. Então pego o silêncio, taco fogo e queimo. Só se for bom som, pode continuar se não tiver o dom. É melhor se calar, deixa pra lá, eu quero só a qualidade. Quero ouvir aquilo que seja verdade. Com silêncio ficarei se preciso for, mas a busca do melhor o torna ensurdecedor. O compasso dita a ordem do meu flow, fluindo vou, bolando um quarto de verso pra quem tem esperto por perto. Sempre tranquilo com os amigos, bem na paz celestial, mas fazendo várias bases pra ganhar moral. Dizer que bate na alma, se for ver com mais calma, merece pelo menos uma salva de palmas pra constar e os irmãos agradar. E quem sabe mais um show arrumar pra cantar, trazendo muito sossego pra quem tá cansado de ouvir essas levadas de mosquito magro. Evoluindo pra crescer, encarar o que vier, inspirado no Murumba e também no Nego Derra. Felizmente a batida me resgata, ajudando a criar loucura mais sensata. Feita agora, pra quem quer ouvir direito, pra se concentrar ou só flutuar. Poema novo, diferente, com algum conceito pra modificar e harmonizar. Tentando viver rima na semana inteira, o disco tá no forno, é só pedir a saideira. Botar meu som no carro pra bombar bem alto, ou então só na massagem pra ouvir no quarto. Respeito e amizade é o lucro que eu ganho, além das minas cantando meu som no banho. Não tem silêncio, eu vou medindo em decibéis, contagiar você é da cabeça aos pés. Eu fico aqui e a palavra é eterna, o corpo morre, mas a obra se preserva.